responderá. Nos montes e vales onde a sombra está, o homem nasce pra trabalhar, mas em ti, Senhor, eu vou esperar. Porque em seis angústias tu me livrarás, na sétima o mal não me tocará. Na fome e na dor eu sei que estarás. Teu amor, Senhor, sempre me guiará. Oh, vem me elevar, oh meu Salvador. Tuas mãos curam, trazem paz e amor. Na tempestade és meu abrigo. Em ti, Senhor, eu confio, eu sigo. Maravilhas, não posso contar. A chuva desce, faz o campo brotar. Os humildes exaltam em ti seu olhar. E o fraco é forte em teu altar. Porque em seis angústias tu me livrarás. Sétima, o mal não me tocará. Na fome e na dor eu sei que estarás. Teu amor, Senhor, sempre me guiará. Oh, vem me elevar, oh meu Salvador. Aquele em ti confia, oh meu rei, na velhice em paz, ao teu lado, com a esperança, sempre ao meu lado. Oh, vem me elevar, oh meu Salvador. Confio, eu sinto.